Cada um com seu job. Eu não tô nem aí. Esse dia a bebê passou o número dela era comercial, mas ela não tem loja, não tem nada. Eu achei meio estranho, mas é isso mesmo. Cada um com seu job, cada um com seu copo Ei, bailarina que elas e nós é voada diária no space, mesmo viciado em viver. Larguei uma top na cama, pois na minha conta tem duas bebê. Lá no Banana Café, eu de jacaré, jet life, checkmate. Isso é vida de celebridade, ela estica de Louis Vuitton. E os bancos da parte é todo marrom. Doze galô, vou de quatro ciclo no asfalto. Duas puta com a bunda pro rato. Preto multiciclo debochado. 4M vive pra caralho. Come quase toda de São Paulo. Pegou faixa preta do Star. Ninguém tá puro, baby, é fato. Cada um com seu job. Cada um com seu copo de gin. Cada um cuidando da sua vida. E nós segue o game vivendo assim. Cada um com seu job. Cada um com seu copo de gin. Cada um cuidando da sua vida. E nós segue o game vivendo assim. Gostei dessa ideia. Cada um cuidando da sua vida. Tá ligado? Essas bebê tá dando sopa, sopa. Vê se eu como ela no sofá. Se fazendo sigilo, nós volta a te acionar. Resenha de bandido, não entra com celular. E as gramas eu já deixei na responsa do GH. E se taca é tapa na bunda e na cara. Me fala o que cê gosta que o metralha te maltrata. É que eu falo as paradas certas pra te deixar pelada. É pau nas vagabundas e marcha na Ferrari. Que eu chamo Harry, racha de cavalo e de jaguar. Fudendo e fumando em alta velocidade. Parado na Blitz, os cor já passou vontade. Muita mulher por uma nave de dois lugares. Coração, tá calejado, fala de amor não. É complicado, que desilusão. Fui maltratado, melhor é ficar, agora a vez é ficar, vai. Parado na beira do mar, fumando meu ice, esperando a brisa passar. De repente o Rig me mandou uma mensagem, começou a sacanagem. Já tem uma amiga pelada, tenta encostar. Deixa a vida me levar, que eu quero te levar pro bololô. Fazer cê sentir calor, dentro da Porsche não tem vaidade. Fica à vontade, fuma do meu ice. Não te julgue, você sabe. Faz o seu que eu faço o meu. Curte a festa, joga a bunda sem pudor. Pros maloca que toca o trato. Muito dinheiro na conta. Fogo no ice, Fernando de Noronha. Cada um com seu job, né, pai? Cada um com seu job. Cada um com seu copo de gin. Cada um cuidando da sua vida. E nós segue o game vivendo assim. Cada um com seu job. Cada um com seu copo de gin. Cada um cuidando da sua vida. E nós segue o game vivendo assim. Cotim. É o Cotim. Então pega, vizinho. Cada um com seu job. Cada um com seu copo de gin. Cada um cuidando da sua vida. E nós segue o game vivendo assim. Cada um com seu job. Cada um com seu copo de gin. Cada um cuidando da sua vida. E nós segue o game vivendo assim. Gostei dessa ideia. Cada um cuidando da sua vida. Tá ligado? Essas bebê tá dando sopa, sopa. Vê se eu como ela no sofá. Se fazendo sigilo, nós volta a te acionar. Resenha de bandido não é.